jogando boliche com as cabeças das moças mortas de cio, no levantar das manhãs de abril. Das moças mortas de cio, no levantar das manhãs de abril.